abençoe a todos os retirantes do Nordeste que vieram para São Paulo. É proibido. Terra vermelha, tata, mal acabada, tijolo baiano, cacete, operária. Vida do sertão, imposto de trabalho, destruir, família prosperar. São Paulo, vai trago o capô, parte de seu vocabulário. Dias e noites viajando do salário, fugindo da seca dos colonéis. Thank you. excluídos contra o capitalismo, rap combativo, a emancipação do gueto é a arma do oprimido. O rap combativo é essa ideologia, todo poder ao povo da periferia. Tenho meu conceito, valorizo minha liberdade, filosofia subversiva pra sociedade. Desigual, injusta, racista, preconceituosa, foda-se o sistema, o rap que canto não é moda. Deixada pelo opressor, estereótipo, a favela, o ódio, o rancor, o padrão europeu, os conceitos da burguesia, individualismo, inovação, conquista, a lei da sobrevivência, imposta aqui, lógica sinistra, pro que se destruir, justiça, na droga, da submissão das tribas, pra subir na lista de consumação imediatista, arrisca a própria vida, inclusão a qualquer preço, pra ter visibilidade, status, reconhecimento. A criminalidade é um problema social, assombra pra quem acumula capital, passa a premonição dos excluídos, o levante, a reação violenta contra os dominantes, sequestro, assalto, tráfico, um saco, diversão de quem sobrevive na precariedade, o efeito colateral, a verdade, a vingança, insurreição do terceiro pistão, do crônica, reflexo lógica assassina capitalista, que perpetua as mazelas, a carne piscina. Somente a rebelião popular pode mudar o perfil dos projetos capitalistas, da ganância sem escudo. Concentração de poder aqui é gritante, 10% compõe a classe dominante. Somos um país profundo em desigualdade, o capital esmaga o oprimido no campo, na cidade. Mesmo a destruição diluída na rima é direto objetivo verdadeiro e realista. A voz segura a revolta gerada pelo seu mecanismo contra o capitalismo, rap combativo. Potencial de revolta, tipo zapatismo, radical na luta, revanche dos excluídos contra o capitalismo, rap combativo. A emancipação do gueto é a arma do oprimido. Biografia de um radical. Nasceu em um bairro de quebrada, em uma família desestruturada. Alcoolismo, brigas, conflitos, violência, infância e adolescência totalmente turbulenta. Era acolhido na escola por sua rebeldia, nas ruas era humilhado pela polícia. As pessoas o taxavam de sem futuro, estereotipado como marginal. Cada um das coisas ao seu redor enche seu peito de ódio, mas ser um criminoso comum não é o seu propósito. Ouvindo, refletindo, o ritmo e poesia despertou em sua vida perspectiva, autoestima. Contagiadas pela subversão sonora, transformou seu ódio em indignação. Revolta, praticou a leitura libertária, adquiriu compreensão da raiz da desigualdade, da opressão. Faz ouvir toque de ler livros sobre revolução, perante as injustiças, seu corpo treme de indignação. Está convicto em seguir o mesmo caminho daqueles que deram a vida pelo socialismo. Tatuou em seu corpo pra nunca esquecer o olhar convicto, legado de ser. Os poderosos não podem deter a primavera, as pessoas morrem, mas não suas ideias. Conhecimento crítico nos faz responsáveis, nos faz enxergar a luta de classe. Entre opressores, oprimidos, a guerra acontece, admira toda a luta revolucionária dos levantes. Nossos direitos não se conquistam jogando flores, não foi adestrado pela história dos vencedores. Socialismo libertário, sua conscientização, revolução, tá na mente do coração. Suas veias correm sempre a rebeldia, o estudo é a parte de sua consciência crítica. Já não há encosta, ignorância e estupidez, o terror do capitalista do Estado burguês. Suas veias correm sempre a rebeldia, o estudo é a parte de sua consciência crítica. Já não há encosta, ignorância e estupidez, o terror do capitalista do Estado burguês. Esportes a vida em cada artigo é causa de desordem, pra ele causa de desordem é uma criança morrendo de fome. Você vai da guerra, não se combate com paz, só com ação direta, coletiva e eficaz. A não violência não está, por isso ele vai à guerra. Os capitalistas, terroristas, que apodrecem a terra. Ansiosos, genocidas, vão pagar caro por tanto exploração, por tanto sangue derramado. Por não ter o terceiro mundo na pobreza extrema, por ter negros, nossas riquezas. A colonização perpetua a tragédia. Confiava, a colonização continua pela multinacional. Uma politização é classista, combatente, um sistema opressor. É o mesmo em todos os continentes. Chave de arma do opressor é a mente do oprimido. Que nossa desunião é um projeto político. Dominante, possui ideologia. Dividir carreira é estratégia pra se rica. A violência capitalista se combate com pacifismo. Todo poder ao povo, todo poder aos insurgidos. Ele estuda a história dos vencidos. Foi entusiasmo pela causa dos oprimidos. Ele é apaixonado, admira todos os filhos. Pela comuna de Paris, homenageia o seu filho. Com nome de Malcolm X. Sua veia corre o sangue da rebeldia. Rui, sua companheira e filha. Convicto que o mundo melhor é possível. Um mundo sem opressores, sem oprimidos. Antes de morrer de pé, do que ver de joelho. Socialismo, liberdade, vai lá, vida, seu pensamento. Cada vez mais ele segue na radicalização. Disposto a mostrar a causa pela revolução. A sua veia corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço à ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês. Na sua veia corre o sangue da rebeldia. O estudo é a base de sua consciência crítica. Já não há espaço à ignorância e estupidez. O terror dos capitalistas do Estado burguês. Aê! A todos os refugiados. Sou refugiado em busca de uma vida digna. Sofrendo com o preconceito, com a xenofobia. Vivo esse lugar pra essa ilusão. Fugindo da guerra, da miséria, da exploração. Minha terra saqueada pelo dono do capital. Que tomou meu povo só problema social. Governo totalitário, ditadura, atropela. Guerra civil, pobreza, violência. Com noite e dia, não fica de trafegar. Aperta de frente do sistema. Virou um crime, não tem nada e nas manifestações. Quero protestar e por em falta as reivindicações. Xenofobismo, resistindo à opressão do campo capital, militando por justiça, reparação social, refugiado, vítima, separatismo, lutando contra o preconceito, xenofobismo, resistindo à opressão dos donos do capital, militando por justiça, reparação social. Nós somos perdedores, periferia. Sistema genocida enche os corações de ódio, desigualdade e opressão, foco psicológico, pobreza, miséria construída historicamente, empurra os manos pra vida de delinquente. Estado capitalista, sociedade industrial, você é o que tem, se não tem não vale nada. Tráfico, roubo, furto não é normal, o consumismo eleva o índice criminal. Quantos anos já vi se perdendo nessa vida, quantos manos a mais vão engrossar a estatística. Em busca de status, inclusão a qualquer preço, verdade social gera corações sangrentos, violentos. O sistema nos quer assim, ignorantes, informados, se matando entre si. Os playboys, o sistema tá favorável, os playboys que querem acomodar da parte cruel. Alcoolizado, sem poder de reivindicar, desempregado, traumatiza, sem saúde e educação. Desorganizado, sem perspectiva, esperança, entorpecido pelo derrotismo e ignorância. Essas são as engrenagens que nos fazem retroceder. Polícia social, se manter o poder e poder. Capitalistas, dominadores, opressores, aí periférico, nós somos perdedores. O apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Nós somos perdedores, somos vítimas da estrutura desigual, opressiva capitalista. Apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Nós somos perdedores, somos vítimas desigual, apartheid capitalista. Criar esse sistema de aprisionamento, grandes indivíduos, carcera o pensamento, o sistema perfeito, fusão, o descaso. Depois, culpa o oprimido pelo seu fracasso. Não investe em educação, cultura. Não temos acesso à política pública, a instituição que nos atende diariamente. São os policiais corruptos e prepotentes. Sistema injusto, geração e geração. Estrutura violenta de criminalização. Dos empobrecidos, esquecidos pela sociedade. Nos condenam a viver na marginalidade. Terceira maior população de encarcerados. 90% dos crimes poderiam ser evitados se tivesse investimentos em educação, em esporte, lazer, cultura, conscientização. Mas não, o sistema prefere nos ver traficando, roubando pra sobreviver, se prostituindo, viciados em drogas, se vê na medicância, pedindo esmola, fudidos e pilhados em bairros degradantes, sem perspectiva, sem autoestima, ignorante. Essa é a dominação ideológica dos opressores, aí periférico, não somos perdedores. Apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Não somos perdedores, somos vítimas da estrutura desigual, opressiva capitalista. Apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Não somos perdedores, somos vítimas da estrutura desigual, opressiva capitalista. Não somos perdedores, aperta a periferia. A vida é uma batalha, só a luta muda a vida. Não somos perdedores, temos que entender que a periferia tem potencial pra reverter. Não somos perdedores, vamos proceder em formas organizadas, fazemos acontecer. Não somos perdedores, somos de persistir, sempre ocupar, protestar, resistir. Não somos perdedores, somos de luta, o povo forte, unido, ninguém segura. Não somos perdedores, somos o povo em chama, filosofia, liberdade, luta, mudança. Não somos perdedores, sendo o poder alternativo, todo poder ao povo, morte ao capitalismo. Não somos perdedores, sendo o poder alternativo, todo poder ao povo, morte ao capitalismo. Apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Não somos perdedores, somos vítimas da estrutura desigual, opressiva capitalista. Apartheid social gera corações sangrentos, somos a consequência do Estado violento. Não somos perdedores, somos vítimas da estrutura desigual, opressiva capitalista. Apartheid social gera corações sangrentos, consequência de um Estado violento. Não somos perdedores, somos vítima da estrutura desigual, opressiva capitalista. A vontade social gera corações sangrentos. Somos a consequência do Estado violento. Não somos perdedores, somos vítima da estrutura desigual, opressiva capitalista. Bom, pessoal, peraí. Segura. Tá dando pra entender, assim, razoavelmente, tá suave. Beleza. A gente vai tentar fazer mais algumas, duas, três som. Só dizer, a gente gosta de cantar, enquanto dá espaço a gente canta mesmo. Quando fala 20 minutos, a gente caixa 10 músicas em 20 minutos. Quando fala 40, uma hora, a gente faz 40, mas a gente vai. A ideia nossa, legal assim, é que assim, mano, pra nós é uma satisfação novamente, como o Rodrigo falou, estar aqui. A gente é lá de Suzano, certo? Até falei pro mano que fez o cartão, falei, mano, a gente é de Suzano, bem de Suzano, bem ali do extremo da grande São Paulo, ali, divisa com o Mogi das Cruzes. E a gente costuma dizer que é o seguinte, mano, a gente que nasceu nas quebradas, a gente cresce desde pequeno com a ideia que a gente somos perdedores e a gente precisa vencer. Mas na real a gente somos vítimas de um sistema que oprime a gente, que trata a gente como número, entendeu? E nas quebradas, a violência que existe, as drogas que existem, é tudo um projeto político para nos manterem anestesiados, entendeu? A gente tem uma idade com a gente cresceu vários e vários também ficaram para trás devido a essa lógica de buscar a qualquer custo, né? Buscar uma visibilidade a qualquer custo. Então muitas vezes muitos morreram, muitos estão presos, tirando cadeia aí de 30, de 20 anos aí, por coisas que se você colocar na balança não vale a vida da pessoa, a liberdade dele, a família e a falta que ele faz para a família dele. Mas aí, dizer que cada música nossa é um manifesto, mano. A gente não escreve livro, a gente de vez em quando usa escrever umas teses, uns textos aí, fica brigando com os caras da academia, mas o que a gente faz de coração mesmo e com toda energia é a música, e a música pra nós é como um manifesto. Cada som que a gente faz pra não só virar um hit ou um jingle, mas pra transformar e ajudar as pessoas a ter uma visão diferente dessa realidade da qual nós vivemos aí. Isso mesmo. Pelo pão, pela terra. Sim, se tiver fôlego ainda, né? Vamos lá. Vai dar vocais. Oi. Tem que ser mais profissional, né? GLN, Zapatismo, América Latina. A lupinês, infância do povo move em montanhas. Relatos da autêntica revolução mexicana. O primeiro levante do século XX. Contra os poderosos, a insurreição dos humildes. Protesto, mobilização social. Promovendo a transformação estrutural. Pra garantir melhores condições de vida. Aqui o povo mexicano tanto necessita. Campão pela terra, pela liberdade. Emiliano Zapata entra em combate. Líder revolucionário põe em prática a contundente luta pela reforma agrária. No sul do México, os rebeldes partem pra guerrilha contra o tirano Porfírio Dias. Ditador adestrado pelo imperialismo yanqui. Faz o México paraíso pros infames. Sugadores das terras indígenas. Exploradores promovem a carne piscina. O trabalho forçado dos camponeses sustenta o luxo dos parasitas burgueses. Os inimigos da... Opa, pera aí que vai chegar o frão, eu esqueci, tem mais faz parte. A gente vai fazer toda a parte, mais ou menos assim, ó. Chega aí, Mestre de Souza, pra me ajudar. Medo não há. Mercedes Sosa, uma grande música para crescer e andar. Latino-americana. Quem der, hein? Mais dessas, né? Se a nossa MPB tivesse mais música, mais ideia, menos esforço, menos cabelo. Por Porfírio Dias, o ditador. Só foi fiz fazer um governo e um show. Que diz ser prioridade a reforma agrária que se perde na burocracia institucionalizada. E é uma causa, procede de vencer. Contra a estratégia pra tirar os portos do poder, disposto a lutar contra tudo, contra todos que usavam o poder pra subestimar o povo. 10 anos de guerra. seus planos de expansão, dominação imperialista. E outrora derrotados pelos indígenas, matanças, bombardeios, atentados terroristas. E do tens ao exército desapato e pantuguila, unidos pela causa, companheiros de guerra. Quem ama sua pátria dá vida por ela, luta até o fim contra as injustiças, pois todos têm direito a uma vida digna. Com fé, coragem, a resistência foi o êxito. Não falta com poder, estabelece novo governo que inicia uma radical reforma agrária, tirando os latifundiários a propriedade privada, passando a terra dos camponeses democraticamente, com vontade política, o povo dá um passo à frente. A riqueza dividida igualitariamente não é privilégio dos parasitas, porque infelizmente os inimigos da revolução numa impostada mataram da pata na reação. Em 1979, mano, da pata deixa o legado a todos latino-americanos. Companheiro, medo não há, unidos para crescer e andar. É isso aí. Valeu. Povo forte. Povo forte não precisa de líder. O povo forte não precisa de vereador, deputado, senador e presidente. O povo forte constrói sua estrutura de vida, sua estrutura de base, de negociação entre si, de solidariedade entre si. É isso que a gente acredita. Nossa emergência não cabe na rua. Como minha concepção. Meu passado presente. Prefácio dos condenados da terra de expansão. Aham. Quem se considera o povo forte me incomoda. Século 21 é o tempo de mudança. Pra quem tem sonho, expectativa e esperança, é o que alimenta nosso cotidiano. Saúde, cultura, lazer, o bom seu povo. Uma berrega não posso fazer. O rolê com as pessoas que amamos que nos dão prazer. Esse é o sonho da coletividade. Mas temos que entender nosso papel em sociedade. E todos os anseios passam pela política. Organização social, o preço do alimento, a saúde, a educação, o esporte, o emprego, o treinamento básico, a divisão de terra, o transporte, a segurança, a valorização ética, a hora de a creche, o lazer. Tudo depende de quem está no controle do poder. A política de construir o bem coletivo, somos seres pensantes, ativos e políticos. Nosso eleições nos ajuda, o que muda a vida realmente é só a luta. Esse é nosso estandarte de guerra. O trabalhador é retrógrado. O trabalhador foi excluído. As eleições não passam de retrógrado. Não deposite confiança em representantes comprometidos com a ordem da classe dominante. A política está inserida no dia a dia. O poder ao povo, o povo unido é vida. É significado se organiza popularmente. Vai contar as eleições, é dar um passo à frente. Então tem que ser unidos, solidários e ativos. Construir o povo forte é o nosso princípio. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. Nossas urgências não cabem nas urnas. A vida só muda com resistência e luta. O povo forte, organizado e esclarecido é percussor do seu próprio destino. Nossas eleições, nada disso nos ajuda. O que muda a vida realmente é só a luta. Esse é nosso estandarte de guerra, inspirado na luta por moradia, por terra, na luta do camponês, do operário, na luta das organizações de bairros, das resistentes rádios comunitárias, coletivo de inspiração libertária, na luta dos povos da América Latina, favela do marginalizado, quilombola indígena, na luta dos indignados do Brasil, na consciência negra da desobediência civil, do movimento feminista do GLBT. Unidos somos fortes, divididos no que queremos vencer. A precariedade na periferia é evidente, não podemos aceitar espaço passivamente. Nossos direitos e conquistas na base da rua, boicotando a lei desse movimento de ruptura. Com o governo, com o partido e com o patrão, é a combatividade que se conquista a emancipação. Em ação direta, em unidade, resistência periférica, em combate, na horizontalidade, contra o autoritarismo, contra a cooptação, contra o assistencialismo. Vamos dar outra campanha. Somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos, somos,

vou pras ruas ligar nós o catarse. Militante do peso na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Se for na luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas ligar nós o catarse. Militante do peso na essência do hip hop, luta e resistência do povo forte. Se for na luta, tamo junto no combate. Se for pras ruas ligar nós o catarse. Militantes do gueto na essência do hip hop, lute resistência do... Lute resistência do... Povo forte! Lute resistência do... Povo forte! Lute resistência do... Povo forte! Lute resistência do... Povo forte! É isso, galera, é isso. Da hora. Da hora, né, Rodrigo? Muito louco. É isso, da hora. É. Tá, assim... A gente, quando a gente coloca que o rap pra nós é uma arma, é porque foi através do rap que, como o Rodrigo fala na música Biografia de Radical, a gente deixou de ser, a gente deixou de seguir a trilha destinada pra gente nas quebradas, que era o crime, as drogas e morrer na mão da polícia, e passou a se tornar uma célula de combate, uma célula de indignação, uma célula que veio em tudo isso, mas ela se composta por quem tem poder econômico e político. A gente, a partir do rap, foi que a gente conheceu o socialismo, conheceu o anarquismo, conheceu o Marx, conheceu o Bakunin. Foi através do rap que a gente conseguiu ver que o nosso irmão que mora do lado da nossa casa, ele não é nosso inimigo por querer as mesmas coisas que a gente. Ele é um parceiro que sonha igual a gente. Então a gente, através do rap, que a gente fez e tem feito uma transformação nas nossas vidas, na nossa forma de olhar o mundo, de perceber as pessoas, de perceber as mulheres, de perceber os idosos, de perceber que a sociedade é plural, tanto em ideia como em características, fenotipos e por aí por diante. E mais do que isso, foi através do rap que a gente conseguiu olhar para nós mesmos e dizer o seguinte, mano: a luta continua. Se você está aqui é porque lá atrás seus pais, seus ancestrais fizeram algo para você estar aqui, e cabe a você dar sequência a isso. E através do rap, mano, que a gente tenta resgatar, não de uma forma assistencialista, mas de uma forma solidária, os manos pra ideia e trazer eles pro debate, pras discussões. E ó, é nossa molecada, Arthur, Benício, são meus, Malca do Rodrigo, nossas companheiras, Sibeli, Maria. E a gente tenta mostrar pra molecada aquilo que a gente aprendeu, mano, que a gente precisa estar mais unido com os nossos, olhar os nossos de uma forma mais solidária e fazer cada coisa que a gente fazer pensando sempre no próximo e não só no nosso umbigo. É isso. Beleza? Valeu, legal. Eu só queria também só complementar a ideia, agradecer aí todos que, de certa forma, deram uma atenção aí pro nosso som, os manos do rap, do ar aí também. Agradecer mesmo aí pela humildade, pela simplicidade. E é isso, mano. A gente vê o rap como uma vertente muito grande da música de resistência. Existem vários segmentos dentro do rap e o que a gente prioriza é o rap mais combativo, respeitando todos os outros segmentos que tem dentro do rap. Eu acho que não existe rap melhor ou pior, o que existe é o rap falando a sua realidade, falando as suas vivências. Mas isso falando do ponto de vista do rap. Agora espero que vocês tenham uma boa atividade aí, porque agora nós vamos ter o debate, né? Vamos aí agora aprender um pouquinho mais, né, Léo? Que a gente vem aqui também para aprender, né? Falar um pouco, cantar um pouco do nosso som, mas também aprender com vocês. E é isso, sempre quando vocês quiserem dar um salve pra gente encostar, a gente faz um esforço e vem para somar com vocês. Muito obrigado, valeu, até a próxima.